quero te beijar, te beijar, te beijar, te beijar, te beijar, te beijar. Eu sinto fogo em mim. Derrama tua unção, derrete o meu interior. Quero ver tua face e me prostrar ante aos teus pés. Rendido a ti, Senhor, e quebrantado, pois tu és o grande amor da minha vida. Jesus, formoso és, amado meu. Quero te beijar, pois o meu coração é só teu. Formoso és, amado meu. Quero te beijar, pois o meu coração é só teu. Todo teu e teu é todo meu amor. Todo meu querer é tão somente te agradar. Quero ver tua face e me prostrar ante aos teus pés. Rendido a ti, Senhor, e quebrantado, pois tu és o grande amor da minha vida. Jesus, formoso és, amado meu. Quero te beijar, pois o meu coração é só teu. Formoso és, amado meu. Quero te beijar, pois o meu coração é só teu. Pois o meu coração é só teu. Formoso és, amado meu. Quero te beijar, pois o meu coração é só teu. É só teu.